Perder meu tempo eu não vou pra falar de picuinha. Faço meu rap na boa e continuo na minha. Se isso te incomoda, os graves e as pancadas, ideias inteligentes, poucas pessoas que saca. Procure se inteirar pra não falar besteira, pois quem ficou pra trás, o que sobrou foi poeira. Depois que manifestou, sua mensagem ficou, mas pega um pouco mais leve que tu não é professor. Só quer colar, quer sempre se envolver. Segue seu rumo, maluco, aqui não cabe você. Tenho meus camaradas, manos que são da função. Lealdade é foda, é só ligar sem que bom. E quer pegar na minha mão com falsidade, recalque. Pelo menos disfarce seu lado da piranhagem. Fala que é velho no rap, mas isso só tu que viu. Pois quem é velho no som, maluco é o vinil. Menos recalque, mais prosperidade pra nós. Deixa os bagulho fluir, hey, Joe, oh, tira os olhos. Que é meu, cês não é velho. Fico com dinheiro enquanto cê joga com velho. Deixa os recalque falar. Deixa os recalque falar. Deixa os recalque falar. Deixa os recalque falar. Você joga, não para e tu caçando fala. Se a pressão for demais, tu não aguenta e desmaia. Pra que falar que é do corre, não aguenta um sacode. Se for parar na DB, fala demais e dá mole. O seu passado te condena, você sabe, eu sei. Baixe sua bola, mané, então sustenta o mexeu no cacho de abelha, cão, agora sustenta. Depois escuta os estralo e um bocado na venda. Pra poder se levantar, tem que queimar os outros. Com essa cara de safado, vai cair, é no fogo. Pra que esse olho gordo deixar de ser comédia? O aviso foi dado, mas uma entrada já era. Munição aqui não falta, nem os canhão também. Se mexer com os maloca, Moscou vai pro além. Eu andei passo por passo pra subir um degrau. Tu vem correr no seu louco, tropeçou, vixe, foi mal. É desse jeito, maluco, e não tem mais vez pra tu. Um salve do contenção e vai tomar no... Menos recalque, mais prosperidade pra nós. Deixa os bagulho fluir, hey, Joe, oh, tira os olhos. Que é meu, cês não é velho. Fico com dinheiro enquanto cê joga com velho.